Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Caça-Fato, o seu informativo, trazendo sempre as notícias mais relevantes do mundo. Ou não. Ou não, né? Como já disse aí nosso grande Felipe. Se apresente aí, Felipe. E aí, galera. Voltamos aí para esse projeto. Eu gosto muito desse, porque a abertura dele tem 7-1. Eu gosto muito. E estamos aqui com o Atari, então, calado, Heitor, antes, outrora, conhecido como Doc. Ardiloso Doc. Ardiloso Doc. Na verdade, era o Doc e o Ardiloso. É, olá, pessoas. É Ardiloso Doc. Ah, era o Ardiloso Doc? Ardiloso Doc. Olha só como é que tava errado. O nível de coisa errada que tá nesse título. A única parte certa era o Doc. Ah, inclusive, lá no FIC, a Criseico, ela reconheceu o meu apelido. Ardiloso Doc? Não. Ardiloso? Meu apelido não é Ardiloso, seus safados, pilantras, petralhas. E toca a vinheta. Explosão, tiros, bombas. Falso policial trabalha 3 anos na PM sem ser descoberto pelos colegas. Urso deixa floresta e mergulha em piscina. Alemanha 7, Brasil 1. Meus caros caça-fatinhos, hoje é dia, vamos datar esse programa aqui, porque ele é importante ser datado. Velho, dia 17/11, caralho, faltou um mês. Felipe, falta um mês pra quê, Felipe? Falta um mês pro dia que a internet vai parar, velho. Vai ser o dia da alegria, o dia de felicidade, o dia de emoção, o dia de comoção, o dia de tristeza, que pode ser também, a gente pode esperar isso, não sei. Vai ser dia de Star Wars, velho, vai ser... O dia... Que época para estar vivo, hein? A época para a gente assistir o lançamento de Star Wars Episódio 7, O Despertar da Força. E aí, galera, o que vocês estão achando? Qual que é o... Vocês estão no hype aí? Vocês estão achando que vai ser bosta, que vai ser bom, que vai ser mais ou menos? Não estão criando expectativas? Cara, só te falar do filme, eu arrepiei aqui agora. Eu tava falando do filme há meia hora atrás, e, tipo, de novo, só te falar, de pensar que ele tá próximo... Eu já tô ficando feliz, cara. É muito bom, velho. E esse último trailer, velho. Esse último trailer. Aquele finalzinho, a Rey falando... The hope was not lost today, it's found. Cara, eu arrepio todo. Toda vez que eu vejo aquele trailer, eu quero até chorar agora. Sim, e eu tenho certeza, cara. Ele tá falando comigo. Tipo, ele tá falando, não, poste esperança. Vai ser bom. Vai ser bom. Cara, e a maneira como eles estão lançando os trailers, tipo assim... Isso é trailer, tipo assim... Os trailers dos Vingadores, basicamente, era o filme todo o trailer. Agora, você consegue me dizer o que tá acontecendo na porra daquele filme ali? Com dois trailers, tá? Dois trailers. Dois trailers, um teaser trailer, você não sabe essa porra nenhuma do que, velho, tá acontecendo. Nada do que tá acontecendo. Na verdade... John Boyega era um Stormtrooper, de repente era um Jedi, e de repente ele tá correndo junto com a Rey e sei lá. Que Jedi é uma bosta, velho. Que cara não é Jedi. Ele não é Jedi, não. Se for Jedi, ele só tá muito errado. Ele tá cagando de medo, velho. Inclusive, ele deu um recuado, assim. Ele é o Jedi, gente. Despertar da força com ele. Ele não é o Jedi, velho. Ele não é o Jedi. Claro que é. A menina é o Jedi. É a menina que é o Jedi, porque, se eu não me engano, acho que no segundo trailer que... Não, é um trailer japonês, é o segundo, né? É. O trailer japonês que me revelou muitas informações importantes, por exemplo, que japoneses não gostam de negros. Não, velho, o que trailer? É tipo, um dos personagens principais mal aparece porque os japoneses não gostam de negro. Fica mostrando cenas da... mais cenas novas. É justamente porque... isso. Cara, mostra mais o BB-8 do que o protagonista. Mostra mais quem? BB-8, o robozinho redondinho. Bonitinho. O novo R2-D2. Ai, meu Deus. Cara, aquele robô... Nunca será, nunca será. Nunca será. R2-D2 é o melhor personagem de todo mundo. Eu não disse pra quem nunca será, véio, mas é um robô que existe de verdade. Vou mostrar pra você. É verdade, e ele funciona, tá? Eu sigo o Snap do Omelete, e o dia que eles chegaram lá, eles colocaram ele pra andar. Cara, é igualzinho do filme. Sério, ele vai andando. Censura assim. A parte que ele fala Omelete, tá? Por quê? Gui, não começa com essa viadagem de não poder falar as coisas aqui, não, hein? Não vem com isso, não. Você acha que você tá na Globo que vai falar. Aquele grande portal sobre notícias. De cinema na grande rede de computadores com nome alusivo a alimentos. A uma receita com ovos. parece que esse segundo trailer também mostrou que vai ter uma coisa muito tensa aí, né? Reza a lenda, que Chewbacca vai morrer, né? Reza a lenda. São tendo rumores. Não pode. Não pode matar o cachorro, né, gente? Não pode. O cachorro é da família. Não, o cachorro não é R2-D2? Não, o cachorro é o Chewbacca, não sei. Não, eu acho que o cachorro seria o R2-D2. O cachorro é o R2-D2. Não, cara, não pode ser. Vamos pensar em personagens legais. Quem são os personagens legais? Han Solo, Leia e Chewbacca. Aí depois vem o Luke. Porque o Luke é chato pra caralho, né, velho? O Luke é legal, velho? Não, eu só queria colocar ele por último na lista, mas você pode colocar quem você quiser na frente. Por exemplo, Capitão Akbar. It's a trap! Capitão Akbar é muito bom. Então, é melhor que o Luke. É, todos são melhor que o Luke. O Greedo é melhor que o Luke. O Greedo faz é morrer pro Han Solo. A única função é tomar um tiro. Tomar um tiro. E não, ele deu um tiro atirou. Primeiro. Atirou. Na verdade, na versão que eu assisti pela primeira vez, já tinha atirado. O Greedo atirou, realmente. Mas eu demorei a entender o meme da internet. A gente tá aqui falando do hype do Star Wars, e se a gente for continuar falando desse hype, a gente vai gravar 15 programas antes do lançamento do filme, e depois a gente vai gravar infinitos, nosso podcast vai virar só sobre Star Wars. E a gente não quer isso, ou quer? Não. Bom, vamos decidir essa reunião posterior. Mas olha só, tem um lugar no mundo onde o hype de Star Wars certamente é maior do que todos os outros. Não maior que o meu, não maior que o meu coração. É maior do que o seu coração, e é onde a nossa notícia de hoje vai nos levar. Essa notícia aí, quem trouxe pra gente foi o Felipe, tá lá no G1, essa notícia aí do dia 23 de outubro desse ano, 2015. Estátua de Lenin é transformada em Darth Vader no sul da Ucrânia. Mudança faz parte da descomunização da Ucrânia prevista em lei. O personagem de Star Wars já foi candidato a primeiro-ministro do país. E aí? Esse hype é maior ou menor do que o do seu coração? Então, no seu coração tem uma estátua de Darth Vader? Eu tenho duas canecas, não. E vocês viram aí, né, que é descomunização do país. Isso aí é coisa de PSDB, velho. Isso aí é coisa de PSDB que voltou lá e tiraram as petralhas. Eles querem dar mais liberdade pro país e coloca a estátua, principal ícone do império. Não, mas eles devem estar pensando na trajetória, na redenção. É, tem tipo, ele fode metade do universo, destrói alguns planetas, depois ele só fala, aí, tá, opa, foi mal aí, galera. Foi ele que criou a Aliança Rebelde, né? Você sabe que eu não gosto do filme 3 também, né? Não, isso aí segundo... Ah, não, mas agora não é mais canônico, né? Ou aquele jogo de várias plataformas... Force Unleashed. Force Unleashed é canônico ainda. É canônico, então foi nesse caso o Darth Vader que meio que criou a Aliança Rebelde aí. Eu não... Com o aprendiz secreto dele. Ah, meu Deus do céu, naquele jogo que acontece isso? Segundo me contaram, eu não joguei aquele jogo, não achei muito ruim. Mas olha só, então vamos dar uma lida aqui na notícia. Uma estátua de Vladimir Lenin, um dos maiores símbolos da extinta União Soviética, foi reformada e transformada em uma de Darth Vader, personagem de Guerra nas Estrelas, na cidade de Odessa, no sul da Ucrânia. A obra foi criada pelo artista Alexander Milov e tem um ponto de Wi-Fi na cabeça. Muito importante. A cerimônia de inauguração nesta sexta-feira, dia 23, contou com a presença de pessoas fantasiadas de personagens dos filmes. Segundo a agência BBC, a mudança faz parte da descomunização da Ucrânia, prevista em lei aprovada no parlamento do país em abril deste ano. Essa não é a primeira demonstração de admiração ao personagem no país. De acordo com o jornal britânico The Guardian, o Partido da Internet... Partido da Internet. Partido da Internet, Ucrânia é um lugar maravilhoso. Se fosse no Brasil, esse seria o país do... Ou seria o partido do Jesus Maneiro, ou do... Ou do Não Salvo. Ou do Não Salvo. Do Não Salvo, provavelmente. Provavelmente. Deixa eu voltar aqui. De acordo com o jornal britânico The Guardian, um partido da internet concorreu ano passado às eleições ucranianas com Darth Vader como candidato a primeiro-ministro e uma chapa que continha ainda Chewbacca, Padmé Amidala e Yoda. Padmé Amidala é uma boa pessoa na política. Gostaria que ela estivesse aqui no nosso Senado pra dar moral aí, porque tá foda. Cara, esse partido da internet é o partido da internet, é o partido da zoeira, né? A partir da internet, ele... O é o partido que representa a internet de verdade, velho. Olha só. Alguém que tenta eleger Darth Vader, velho, tem, merece nosso respeito. Cara, na boa. E se fosse aqui no Brasil, o partido da internet ia ser a gente xingando o PT. Opa, pera, já tem esse partido lá. Então... É verdade. Mas... Já tem esse partido lá que reclama do PT. Então, você vê, tô bem representado, hein, galera. Olha, a verdade é que se o partido da internet fosse no Brasil, ele seria Revoltados Online. Revoltados Online. Não! É. Ai, que droga. Lide com isso. E eles iam tirar a estátua do Lênin pra botar o Pichulesco fora do... Ia ter o Pichulesco com Wi-Fi. Fora Dilma. Fora Dilma com Wi-Fi, hein? Porque o Wi-Fi é muito importante, fi. Como é que você tem um partido da internet e não tem internet? Pra você poder xingar muito. É, o ponto do Wi-Fi é porque ele sabe a forma de... se organizar politicamente é pelo Facebook, todo mundo já sabe disso. É lógico, precisa de Wi-Fi e pra poder ficar comentando fora PT em todas as postagens possíveis na internet. Inclusive, a queda recente do Facebook foi uma tentativa da Dilma de desarticular o país contra o golpe dela. Exato. Claro, claro. Ela sabe que ela tá com os dias contados? Já existe a regra 34 e a regra 35. A regra 36 é... postará sempre alguma reclamação do PT em qualquer comentário possível. Inclusive, nesse post aqui, desse episódio, vai ter alguém reclamando do PT. Se não tiver, eu vou lá e reclamo. Só pra manter a regra funcionando. Só pra manter a nova regra. Gente, inclusive, a gente tá falando, a gente tá sendo petralha no podcast Star Wars. É, a gente tá superando aí. Ô Lucas, dá uma lida nesse comentário dessa matéria aí e vê se tem gente falando do PT, por favor. Só pra provar minha teoria. Vamos ler aqui o comentário. Primeiro comentário. Vocês podem derrubar nossos símbolos, mas nossas ideias sobreviverão. Viva o socialismo. Vamos ver se alguém na resposta vai... Olha só, ninguém na resposta tá falando mal do PT, gente. Será? Será? Não acredito, eu não creio nisso. Ah, sim. Aí, ó. Esse é o primeiro comentário. O segundo é, sai demônio. E é o terceiro, viva sim. Vai viver então na Coreia do Norte ou em Cuba. Aí quando os cientistas políticos do Facebook entram, né, e já vem com ambos são comunistas e não socialistas, idiota. E aí eu me abstenho de ler o resto dos comentários. Normalmente se você procurar aí vai ter um falando que isso é tudo culpa do PT, que isso vai acontecer aqui daqui a um tempo. Olha só, tem um outro aqui, ó. Trocar a estátua de um vilão pela estátua de outro, apesar de que o outro era vermelho e esse é negro. Fica aí pra gente refletir sobre esse comentário. Só pra ver como a Ucrânia realmente gosta de Star Wars, tem aqui mais quatro notícias. Tá aqui no site do Feywars, no blog do Feywars. Quatro notícias que tornam a Ucrânia o país perfeito para qualquer fã de Star Wars viver. Darth Vader se candidatou ao Senado do país em 2014, como já foi citado na outra notícia. Temos fotinhas dele aqui. No discurso, né? O discurso base dele é tornar a Ucrânia um império, é claro. Temos aqui uma notícia recente de que Chewbacca foi preso, estava dirigindo sem documentos, também na cidade de Odessa, né? Onde foi inaugurada a estátua do Darth Vader. Temos aqui que o Palpatine venceu as eleições municipais, também na cidade de Odessa, ele foi eleito para uma vaga na Câmara Municipal. E por fim, voltamos aí com a estátua do Fora Comunismo, que vem imperialismo aí. Darth Vader. Interessante que todas essas coisas foram na cidade de Odessa. Ou se eu fosse o JJ, eu exibia esse filme lá primeiro, velho. Hoje, inclusive. Agora, nesse momento, eu falo, não, vou lá, coloquei esse filme lá agora. E ainda roteado pelo Wi-Fi da cabeça do Darth Vader da cabeça do Nossa, Darth Vader. Cara! Ia ser muito foda. Melhor ação de marketing. Agora, e se fosse aqui no Brasil? Tivesse a estátua, igual a gente tem aquelas... A estátua do Tiradentes ali, lá em cima, lá. Onde que fica aquela estátua mesmo? É no Lourdes, né? É pra se tirar dentes? Beleza, vão tirar ali o Tiradentes, que é o herói da Convidência Mineira. Vamos supor que a gente crie uma lei aí que não pode ter mais o Tiradentes. Quem que ia? Sem ser o Pichulé. Só o Carbonita. Não, não vale. Não, ia ser da hora. Já que na Ucrânia trocaram vilão por vilão, que então a gente vai trocar herói por herói. A gente pode... O Han Solo na Carbonita é uma boa. Porque eu me recuso a ter uma estátua do Luke. Eu também me recuso. Eu me recuso demais. Não, mas aí só pode heróis nacionais. Vamos escolher um herói nacional. O Darth Vader é um herói ucraniano, caramba. Não, mas só pode. A minha lei só pode herói brasileiro naquela estátua lá. Bolsomito. Bolsomito, claro que é o Bolsomito. a gente pode colocar ele com a bombinha na mão que ele tacou no quartel dele lá quando ele tava fazendo greve. Sim, tem que estar com o uniforme de militar e embaixo, tipo, em comemoração ao ataque. Não, velho, eu tenho uma estátua melhor. Ah. O digníssimo, o mestre Olavo de Carvalho. Olavo de Carvalho não pode mais ser herói porque ele ficou falando mal do chefe do exército, ele foi expulso da parte do exército, vai sofrer processo pelo exército brasileiro. A única entidade que respeitava o cara, ele vai lá, fala mal, os caras vão lá e te tiram de lá. Só. Se fosse pra botar a estátua de um herói, vou botar os heróis da minha infância ali no Brasil, a Priscila e o Gilmar do TV Colosso. A gente pode colocar... Silvio Santos! Porra, Silvio Santos, velho. Silvio Santos seria melhor, velho. Silvio Santos seria o melhor de todos. Eu acho que quando Silvio Santos morrer, que não demora, a gente tá em 2015, né? Esse podcast é uma previsão. Bolão pra morte do Silvio Santos? Bolão da morte do Silvio Santos. 2017. 2020. 2019. Porque ele tem 85 anos. O pai dele viveu até... O pai dele viveu 90 e tantos anos, quase 100. Então, e ele se alimenta muito bem. Ele come só frutas, ele não come nada pesado. E ele assiste Netflix. E ele assiste Netflix, ou seja, ele não, ele, mas ele faz exercício também, sabia? Faz caminhada. Então, eu acho que nada mais merecido do que ele ter uma estátua. E tem que ser uma estátua... A do Darth Vader lança Wi-Fi, certo? Tem Wi-Fi. A do Silvio Santos vai ter... Tem que lançar dinheiro. Não, vai ter uma tela que vai perguntar assim... Quais são os cosméticos das estrelas? Aí você apertar Jack-T, sai R$50. Não, vai ter uma roda do peão da casa própria. Nossa, embaixo, cara! A base da estátua é o peão da casa própria. Exato. E de tempos em tempos lançam os aviãozinhos de dinheiro, assim, ó. Pra um lado e pro outro. Sabe quando o Silvio Santos morrer? Minha teoria é de que ele vai ser totalmente substituído pelo Silvinho, aquela animação lá. Silvinho? É, existe uma boa transição. Eles já devem ter um banco de dados de... Todas as falas dele. Do Silvio Santos, suficiente pra eles colocarem o Silvinho pra falar qualquer coisa pra sempre. E eu ainda assistiria ainda. Todos assistiriam. Assistiria de boas. Silvio Santos é imprevisível, velho. Agora ele tá imprevisível porque ele tá com... Ele perdeu os limites, cara. Porque é isso que os velhos fazem. Eles ignoram os limites. Até porque ele... Todos os processos que ele pode ter, ele pode responder em liberdade de boa, nada pega na vida. Cara, ele desafia os limites da coisa errada. Vai, mas o cara sabe prender uma audiência, velho. É lógico, é. Você acha que eu assisto isso ainda, gente? Olha só quanto. Nem TV eu assisto mais, ele é a minha exceção pra assistir TV. E olha só, ele é o melhor substituto mesmo pra estátua do Darth Vader? Porque assim como o Darth Vader na Ucrânia, ele também já foi candidato à presidência do Brasil. E ó, digo muito, se ele tivesse sido presidente do Brasil, seria o melhor presidente que o Brasil já teve. E você sabe por que ele não foi presidente, né? É lógico, Maracutai, TSE, feelings. Porque ele não, como ele era dono da emissora, ele não poderia ser presidente. Na verdade, essa foi a desculpa que o TSE arrumou. Porque isso aí não impede nenhum candidato de eleger. O que aconteceu foi o seguinte, na verdade. Ele estava num partido muito pequeno. E todas as pesquisas estavam indicando aí que ele seria um forte candidato. Portanto, ele trocou muito de legenda. Acabou que no fim das contas ele não ficou em legenda nenhuma. E aí ele entrou na candidatura de um candidato que desistiu. Olha como é que a política no Brasil é uma bagunça. O cara desistiu pouco tempo antes da eleição. E aí ele ficou com... Porque como a votação era por cartela, ele ficou com o nome do cara de cartela. Ele até passou na televisão uma propaganda falando qual que era o nome dele. Acabou que ele não ganhou mediante a isso. Porque o nome dele não estava na cédula. Mas existem estudos, pesquisas foram feitas de Datafolha de intenção de voto, de que ele passava muito o Collor, a pretensão para presidente. E na votação, acabou que ele não ganhou. É isso aí, galerinha. Esse foi o nosso Caça-Fatos de Retorno. Foi um grande prazer gravar com vocês aí. Fica então a reflexão aí, o nosso Silvio Santos, nosso Darth Vader, as avessas brasileiro aí. Quero agradecer aí a presença de todos vocês que estiveram presentes aí. Obrigado aí, Felipe, pela presença. Então tá, falou então, gente. É, deixa suas redes sociais aí, Felipe, pra gente. Pode ir no Twitter, @GretCruz. Melhor ser esse... Só letra isso aí. Ah, então foda-se. Se vocês não querem me procurar, não me procura, caralho. Faz esforço. Não, se a pessoa não tá apta para me procurar, nem precisa me seguir. Essa aí a gente teve aqui também com o Heitor. Obrigado aí pela presença, Heitor. Eu que agradeço. É uma honra gravar com vocês novamente. Deixa aí suas redes sociais. Bom, vocês podem me procurar no Twitter com @doki. @dokih. É isso aí. Eu sou o Lucas. É, meu Twitter tá aí, @Lucão, eu vou deixar no post, não vou ficar soletrando não. Aí, tá vendo aí, ó. Todos os links vão estar no post. Trabalho pro guia aí. E vocês podem encontrar a gente no site www.pubdeideias.com.br. É isso aí, galera. Um abraço. Valeu.